Clima tenso, quente, inseguro e violento, interior de Sampa, se identifica. Ribeirão Preto no início, uma cidade pacata, forte no café e na cana de açúcar. Hoje luta constante, pessoas armadas distante da paz. Treta demais, droga de sobra gera violência urbana. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Dois viciados, um PM, um operário e uma vagabunda. Círculo de personagem deu uma história real, cotidiano, Ribeirão Pretano sem ficção. Não, nenhum irmão, nunca jamais será esquecido. As terças pestam um detento, sangue bom, mas que levou prejuízo. Eu fico na minha, tu faz o mesmo, fica na sua, não tem segredo. Consciência ex-atual, quebra o sigilo. Ouço no rádio Morandini, larga brasa. Ouvidos atentos, tem conhecido na parada. Se liga na fita. Tiros, drogas, grito de desespero. Ativo o espaço no tráfico, alguns corpos no chão e tudo está resolvido. Hey, ouvintes lamentam mais, mas não se admiram se a maioria tem os pés no chão e sabe que é rotina. Vítimas que se tornam homicidas da noite pro dia. Por um par de tênis e um boné perde-se a vida. A emoção bate forte no peito, na mira de um oitão, quem tem que entender. Boca fechada, nada ninguém viu ou ouviu. O cara fica esperto, estamos em plena guerra civil. Quantos manos se foram para nunca mais? Durante o tempo, foram muitos com certeza que acabaram se fodendo. Ré, maldita ambição, maldita lei do cão. Não vejo mais os manos lá na esquina onde estão. Mas um tiro eu escutei, quem foi não sei. Revolta doentia, quem deitou dessa vez? Escama feita que é surpresa pelas costas. O bom pastor, enciclopédia sem respostas daí. Olho ao lado, tento imaginar a paz. Felicidade a mil. É bom demais, a liberdade de um sonhador. Sem maldade, sem vingança, sem dor. Me diz então se vale a pena aquela vida louca, onde família sempre irão chorar. Eu vou preservar a minha ideologia, monologar assim o texto da cartilha. Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Quantos mais seguirão esse caminho? Pela minha cabeça conspirar contra a polícia, que já matou mano demais, que destruiu várias famílias, que já lutou o bom pastor de vítimas inocentes, até que prove o contrário sem justiça. Milicianos, soldadinhos de chumbo, pagará por tudo, amanhã pertence ao mundo. Lembro os manos fumando mescado, lembro os grandes assaltos, eu lembro os caras da antiga 90% final. Pela manhã eu li a carta remetida lá de Vila Branca. Meu truto encarqueirado, 5 anos de prisão. Resumiu o que leu na Bíblia. No cordes o que planta. Que ferré, que defré, que saudades do mundo. Por onde anda Teneré, o bolso endinheirado. As 5 estrelas do manda-chuva artigado. De bad boy de ouro, o céu não tá azul. Sonhos e ganâncias não é pra qualquer um. Dizem que o sucesso, aplausos e parabéns. Depende da sorte, quem tem? Ontem, virei a página da enciclopédia sem resposta. Sempre haverá uma história. Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Seguirão esse caminho. Quantos chegaram lá? Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Quantos mais seguirão esse caminho? Quantos chegaram lá? Vejo pessoas sorrindo, curtindo, se divertindo. Vejo crianças, a pampa, sem drogas na praça.